Panorama Agrícola para 26 de maio de 2014, segunda-feira. A Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá, amigo ouvinte do Panorama Agrícola, estamos abrindo para você o programa de 26 de maio de 2014, segunda-feira de lua minguante. Na mesa de som está o Eduardo Maier, nas gravações o Márcio Peixe, e o ditado de hoje é: névoa baixa, sol que racha. Confira no programa de hoje uma dica saudável. Detalhes do Plano Safra, apoio ao médio produtor e também a florestas plantadas. E no quadro Atmosfera, você conhece com a EPAGRE Ciran a previsão climática para os meses de inverno. Ligue e participe do Panorama Agrícola 48-3665-5359 ou envie e-mail com sugestão para panoramaagricola@epagre.com. sc.gov.br. Confira este e outros programas no site da EPAGRE e no site do Governo do Estado de Santa Catarina. Dica do dia. Para evitar a barriguinha, caminhe diariamente e evite refrigerantes, mesmo aqueles chamados de zero. Beba água 30 minutos antes das refeições e se mantenha bem hidratado durante todo o dia. Na semana que vem, primeira semana de junho, dois grandes eventos marcam o setor agropecuário aqui em Santa Catarina. No Parque da Maçã, em São Joaquim, acontece um evento técnico-científico, o Senafrut, Seminário Nacional de Fruticultura de Clima Temperado, de 3 a 5 de junho. E no Parque de Exposições Huberto Wenning, em Braço do Norte, no sul do estado, acontece a FEAGRO Vale, de 5 a 8 de junho. Dois grandes eventos marcando a semana, primeira semana de junho, aqui em Santa Catarina. Atmosfera. Estudos e projetos da EPAGRE Ciran. Nós conversamos com o meteorologista da EPAGRE Ciran, Marcelo Martins, sobre a previsão do clima para os próximos meses, os meses de inverno. As massas de ar frio, de origem polar, elas incursionam no sul do Brasil já em maio. E a partir daí, a atmosfera que realmente fica mais gelada, mais fria, e vai ser muito mais comum o frio durante os meses de junho e julho. A previsão é que a chuva fique dentro da normalidade, até um pouquinho abaixo da média, ou seja, já chove pouco nesse período, a tendência é ficar no oeste, meio oeste, um pouquinho abaixo, e do planalto litoral chove um pouco mais frequência. E, claro, o frio é comum, normal, independente de tenha qualquer tipo de fenômeno de escala global que possa mudar um pouco esse cenário. Mesmo assim, o inverno é normalmente frio, com mínimas muito baixas, com máximas também bem amenas, e no geral, assim, as temperaturas abaixo de zero são comuns, episódio de geada. Esporadicamente também tem neve, inclusive muitas das vezes a geada vem para o litoral, nas áreas mais frias, como o litoral sul, por exemplo. Teremos então um inverno típico. Tipicamente, né? A gente espera ali que a média seja baixa. Tem, claro, os períodos assim de calor, porque as massas chegam frias e são secas, e tem um período de sol. Muitas das vezes não esfria muito, mas às vezes acontece algo na atmosfera que ela fica estacionada por nós, fica frio 5 dias, e logo em seguida ela vai se aquecendo, e às vezes fica ali uma semana um pouco mais quente, o que a gente chama de veranico, o que é muito comum. Mas, no geral, a temperatura média, tanto mínima quanto máxima, e a média do dia, sempre é muito baixa no inverno, o que é comum. Bem, Marcelo Martins, e com relação ao fenômeno El Niño, Há perspectivas de formação do El Niño no Pacífico? Isso mesmo. Olha, as águas já estão mais aquecidas há alguns meses, apesar de ainda estar no estado de neutralidade, ela tende a ficar mais aquecida ainda nesse próximo semestre e também nos dias até o final do ano. Isso caracteriza como El Niño, ao contrário da La Niña, que é o resfriamento dessas águas. Essas águas mais quentes, elas mexem com toda a circulação gerada da atmosfera no globo e faz com que chova aonde não chove tanto ou fique seco onde chove muito. Em Santa Catarina, especialmente no sul do Brasil, o reflexo é justamente no incremento do volume de chuvas. E isso não é refletido necessariamente no nosso inverno, e sim na nossa primavera, onde normalmente chove muito. Então, ou seja, a preocupação é lá na frente, mas é melhor falar isso com mais propriedade daqui a um ou dois meses, mas os indicativos já são esses, de mais chuva para o sul do Brasil, principalmente lá na primavera, que é daqui a uns 6 meses, ou seja, a gente tem que falar mais sobre isso lá para o setembro, outubro, onde realmente é de se preocupar para o sul do Brasil. É, haja vista que tem que se ver se esse El Niño vem com intensidade fraca, moderada ou forte e se ele é realmente duradouro, né? Por enquanto, ele não nos preocupa, no máximo ele pode afetar o final do inverno com temperaturas um pouco mais elevadas e não tão frio assim. Informações mais precisas sobre El Niño daqui a uns 3 meses. Isso, pelo menos no próximo mês a gente sempre vai falando a respeito e vai afinando esta previsão de clima, né, que é a média do tempo para o final, especialmente do próximo semestre de 2014. Correto. Conversamos com o meteorologista da Ipagre-Serã, Marcelo Martins. Muito obrigado pelas suas informações sobre o clima para os próximos meses. Tá certo. E qualquer mudança nessa configuração do aspecto da nossa atmosfera, a gente renova esse boletim antes do previsto. É hora das notícias. O governo anunciou o Plano Safra 2014-2015, que vai disponibilizar 156 bilhões de reais em recursos, sendo 112 para financiamentos de custeio e comércio e 44 bilhões para os programas de investimento, alta de 14,7% sobre o plano anterior. Os principais eixos do Plano Agrícola e Pecuário deste ano, que começa em 1º de julho, e vai até 30 de junho de 2015, baseiam-se no apoio estratégico a médios produtores, também à inovação tecnológica e ao fortalecimento do setor de florestas comerciais, também à pecuária de corte, além de ajustes no seguro rural. Pelo Programa de Apoio ao Médio Produtor Rural, estão programados 16,7 bilhões de reais para as modalidades de custeio, comercialização e investimento. Os limites de empréstimo para custeio passaram de 600 mil para 660 mil reais. E os de investimento subiram de 350 mil para 400 mil reais. O governo federal pretende ainda instituir a Política Nacional de Florestas Plantadas no âmbito do Ministério da Agricultura. Entre as ações previstas para estimular o setor estão investimentos em pesquisa, assistência técnica e extensão rural e crédito específico para fomentar a prática, como já ocorre atualmente pelo Programa Agricultura de Baixa Emissão de Carbono, que financia em até 15 anos a implantação e a manutenção de florestas comerciais. Para incentivar a inovação tecnológica no campo, serão aperfeiçoadas as condições de financiamento à avicultura, suinocultura, agricultura de precisão e hortigranjeiros, como cultivos protegidos por tela de proteção contra granizo e estufas. Também há investimentos na pecuária de leite. Neste plano agrícola e pecuário divulgado pelo governo, as taxas de juros mais baixas estão nas seguintes modalidades: 4% para armazenagem, irrigação e inovação tecnológica, 5% se o crédito de armazenagem for para cereais, 5% para práticas sustentáveis, 5,5% de juros aos médios produtores e de 4,5% a 6% de juros para financiar a aquisição de máquinas e equipamentos agrícolas.